Bora, meu parceiro, marque no estúdio. Mais um do repertório novo. Edson Ribeiro, o pernambucano. E assim, ó. Uísque sobre a mesa, caneta sobre a mão, sentado na poltrona escrevendo uma canção. É meu jeito de me expressar, não tô cobrando a decisão que você teve de me largar. É amor que fala, né? Tô preocupado, logo hoje que eu deixei minha vida de descarado. O jeito é voltar, vou chamar os parceiros pra ir pro brega de Dona Naná. O mundo vai girar, você vai repensar e vai querer voltar, e eu vou te falar. Cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega de Dona Naná. O mundo vai girar, você vai repensar e vai querer voltar, e eu vou te falar. Cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega de Dona Naná. Meu parceiro Júlio, você tá esonde? É estourado de São Paulo, viu, gente? Bora! Uísque sobre a mesa, caneta sobre a mão, sentado na poltrona escrevendo uma canção. É meu jeito de me expressar, não tô cobrando a decisão que você teve de me largar. É amor que fala, né? Tô preocupado, logo hoje que eu deixei minha vida de descarado. O jeito é voltar, vou chamar os parceiros pra ir pro brega de Dona Naná. O mundo vai girar, você vai repensar e vai querer voltar, e eu vou te falar. Cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega de Dona Naná. O mundo vai girar, você vai repensar e vai querer voltar, e eu vou te falar. Mas cai fora, ex-mulher, que eu tô no brega de Dona Naná. Edson Ribeiro, pernambucano, repertório novo. Em nome da LA Entretenimento, Ribeiro Produções. Bora, Luciano, bora, Adriano. Na máquina do sucesso, menino, pipoco.